Existe no coração de cada um uma fagulha de esperança, fagulha que ilumina o nosso futuro, e Jesus breve concretizará a esperança da igreja, que é o seu arrebatamento. Um dia na face da terra não hei de ver guerra, matar meu irmão. Um dia não sentirei dores, nem hei de ver flores pisadas no chão. As fronteiras serão as barreiras de cada país. Um dia a humanidade, achando a verdade, será mais feliz. Só tenho a dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, para esse dia raiar. A alma que chora verá linda aurora raiar muito além. Remida será consolada na eterna morada, no império do bem. Meu amigo, Jesus também abre os braços para você viver esse dia. Descansa, minha alma descansa, se Cristo Jesus é tua canção. Segue rumo à eternidade, de felicidade canta então, pois melhor.